Romanos capítulo 8, 26. Romanos 8, 26 diz assim, nós vamos ler até o final do capítulo. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sua palavra é maravilhosa, Pai. Maravilhosa. Reparte uma porção dela conosco, mais ainda, Senhor, do que o Senhor já repartiu nessa noite. Fortalece-nos, levanta-nos, abra os nossos olhos, como o irmão orou, Senhor, para que nós enxerguemos a plenitude da sua vontade para nós. Como nós dissemos aqui hoje, Senhor, nós não nascemos para o fracasso, nós nascemos para o Senhor, nós nascemos para te adorar, nós nascemos para te servir, nós nascemos para cumprir o teu chamado e nós vamos cumprir este chamado pela tua graça, Senhor. Assim nós cremos, para a glória do teu nome. Aleluia. Irmãos, o versículo 26 começa assim: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A primeira coisa que eu quero mostrar para você, compartilhar com você, é que o Espírito de Deus nos assiste em nossa fraqueza. O que ele faz? A Bíblia está dizendo que ele nos ajuda, que ele intercede por nós sobremaneira, que ele intercede de uma maneira tal que ele nos leva até alguns momentos a orar com gemidos inexprimíveis. O que são gemidos inexprimíveis? A palavra no original grego para gemidos inexprimíveis significa, sabe o quê? Gemidos inexprimíveis. Sons que não podem ser articulados com palavras. Gemidos, coisas tão profundas. A palavra intercede, às vezes nós lembramos também lá de João dizendo que Jesus está à direita do Pai e ele intercede por nós, não é isso? Mas quando fala que o Espírito de Deus intercede por nós, a Bíblia está dizendo que ele está atuando de uma maneira específica. Como o Espírito de Deus, ele está atuando de uma maneira específica nessa intercessão. Como é essa intercessão? A palavra aqui significa que ele pega e nos ajuda. Ele pega junto conosco e ele nos ajuda a interceder. Ele capacita a mim e a você a interceder. Jesus, à direita do Pai, o Deus triuno, intercede por nós, sabe das nossas fraquezas, conhece o que é ser homem, sabe perfeitamente o que é a constituição humana, e o seu Espírito, dentro de nós, nos ajuda a orar, nos ajuda a resistir, nos ajuda a avançar, nos ajuda a pregar, nos ajuda a ir à frente. Ele intercede por nós. E nós podemos entender essa palavra, ele intercede por nós, ele nos capacita de duas maneiras. Primeiro, diz que na nossa fraqueza, nós não sabemos orar como convém, mas ele intercede por nós com gemidos, com orações profundas. Todos nós passamos, estamos passando, ou vamos passar por tribulações. Quem nunca passou por uma tribulação? Eu vou orar para o Senhor te arrebatar logo, né? Subir numa carruagem de fogo. Quem nunca passou por lutas, ou acho que eu devia perguntar o contrário, quem não está enfrentando lutas? Aqueles momentos que vêm palavras de desânimo, que vêm palavras de aflição, palavras de desencorajamento, palavras que vêm, circunstâncias que vêm ao nosso redor para pressionar, para fazer a gente retroceder. Na família, no serviço, na área emocional, na família, no relacionamento com o pai, com a mãe, com o amigo, com o cônjuge, enfim, nas mais diversas áreas. Você sabe o que eu estou falando. Você não precisa de Deus te dar exemplos, você sabe, como eu sei. O Espírito de Deus chega ali naquele momento e ele começa a nos ajudar a orar. Senhor, eu não sei nem orar. E o Espírito de Deus começa a nos capacitar. E chega ao ponto em que ele pode nos capacitar tão profundamente, nos levar a gemidos inexprimíveis. Esse é um aspecto de como ele nos capacita a interceder nos momentos de fraqueza. E tem um outro. Aqui no versículo 26 e 27, no final do 27, diz assim: porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Segundo a vontade de Deus, que é ele mesmo, ele intercede por nós. Uma maneira do Espírito de Deus nos ajudar nas nossas fraquezas é vir e nos levar a orar, nos levar a nos posicionar de uma determinada forma na nossa vida, que nós vamos perseverar, que nós vamos conhecer a vontade de Deus. Então, ele não só nos ajuda como orar, ele não só nos dá a direção de orar, ele não só nos fala palavras, direção, assunto, momento, gemidos inexprimíveis, mas ele também nos mostra a vontade dele para a nossa vida. Ele coloca diante de nós, diante de mim, diante de você, uma visão, um destino, um alvo. E ele abre os nossos olhos e diz: eu vou te levar para lá. E você começa a olhar no meio das suas fraquezas, e ele vai te capacitando a orar, e abre os nossos olhos, e nós olhamos lá para frente: eu vou chegar lá, eu vou até lá, porque esta é a vontade de Deus para a minha vida. Ele tem feito isso aqui. Ele tem feito isso quando você abre a Bíblia e você medita na sua casa, e você olha e fala: essa é a vontade de Deus para mim. Eu não vou parar. Eu vou continuar.